autorizado início, reporte para ingresso, parte principal. Ok, Alfa Victor Tower iniciando e pedindo direção para ingressar no parque principal. Copa autorizado ingresso, reporte no término, portão 07. Acolhendo o paciente, seguindo direto para a portão 7, informando o término do reporte. Ok, 251-3695, Centro Recife, 3601, obrigado. Salve Salvador, convite para encerrar o reboque grato, um bom dia. clear, get through. Solicitamos permissão de remoque do Stinger número 1 do parque principal para a posição remota número 13, já em acordo com a EPS. Autorizado início, reporte no término. Alfa Yankee X-Ray. Joe, Alfa Yankee X-Ray. Autorizado início, reporte no término. A aeronave, como que a aeronave está no posição 3 da remota, para um giro de motor por 5 minutos e após solicitar novamente o retorno para o PQ número 1. Temos giro em marcha lenta? Confirmo, 5 minutos em marcha lenta. 7. Autorizado, reporte retornando para o Stinger número 1. Doutor Salvador, bom dia. O voo Vitor Bravo Zulu no parte 3. Prossiga. Bravo Zulu solicita autorização de reboque do parte 3 para o parte principal, posição número 8. Confirma do parte 3 para onde? Posição número 8. Parte principal. Gente, autorizado início, reporte para ingresso, parte principal. Porta lá. escuto. Pinto Bravo Zulu na escuta, prossiga. Pinto Bravo Zulu da passagem aeronave da Azul, também sendo rebocada. Será rebocada até a remota 13, após ingresso a remota confirmando após a entrada da Azul, ingresso, portão 08. Certo. 251 autorizado Guarulhos, via Ampers do 10 Taubaté, o restante conforto. Nível 360, saída Dael, Leda, Mótilo. Decolada pistão 10 com curva à direita. Código 5043, controle de saída 120 decimal 80. Para Guarulhos, via Absoluto 0, decola 10, sua direita, saída da El, linda pode, transporte 043, Salvador, 20, decimal 8, né? É a 2507. Correto, chama pronto com espécie de acionamento, portão 07. Salvador, Vitor Bravo de Lua, informa o término do reporte. Bom dia, obrigado. Solo azul Alfa Yankee Kilo. Prossiga. Bom aqui autorização de reboque, o pátio principal para o pátio, ou pátio 3 para o pátio principal, posição 3. Confirma, tá no pátio 3, quem vai qual a posição do pátio principal? É, posição 3 também. 7, autorizado o início no pátio 3, reporte para ingresso pátio principal. Ok, agradecido. Então, mandou Oxalé 6251, pushback acionamento. 6251, aguarda só um minuto. Aguardando. Solo Azul Alfa Yankee Kilo, aguardando para ingressar o pátio principal. Alfa Yankee Kilo, autorizado ingresso pátio principal, só confirma a posição, é a 03. Positivo, 03. Autorizado, Xenem Taxi. Obrigado. Xenem 6251, autorizado pushback acionamento, portão 07, fique atento à aeronave da Azul, remota 13 do pátio principal. Está efetuando giro de motores e marcha lenta. Está livre, chama para o táxi, né? 254. Azul Alfa Yankee Extreme, escuta. Pois não, senhor. Informo o aeronave da Ocean Air iniciando pushback no portão 07. Aguarde para regresso. Chame novamente, solicite autorização para o regresso até a posição. Ok, obrigado. Alfa, na escuta do Alfa, na Yankee X-Ray. Prossiga. Alfa, Yankee X-Ray. Só uma dúvida, a última informação foi relacionada ao X-Ray, agora no Japonês? Não compreendi. Solicitando a autorização de reboque da posição 13 remota para o pequeno número 1 do pátio. Aguarda só um minuto para retornar com o reboque. Tem uma aeronave da Ocean Air efetuando pushback do portão 07. Após que a aeronave deve setor, será autorizado na sequência. Geral 9970, sua identificação, voe na proa de TAB para interceptar a chegada na área, ajuste no 019, autorizado DCP via para 2000. Voado em TAB, autorizado via para 2000, o ajuste 1-019, geral 9970. Solo 7, com autorização Guarulhos 340, seguida forma. Luno 71, autorizado Guarulhos, via peso Luno 0, Taubaté, restante conforme. Nível 360, confirmando nível 320. Saída da El, Leda, Mótima. Decolada pista 1-0, em curva à direita. Código será 5047. E o controle de saída 120.80. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da El, Leda, Mótima, depois de forma do correto, chama pronto, se tiver questionamento, 37-2171. Simulador, chamar 62, Uno para o táxi, Fabião, 57, 5 horas e 20, Galeão. M251, autorizado o táxi até o ponto de espera, 2-1-8, decimal 9-5, pode encher o time do 0-1-9. Alfa Yankee Kilo, na entrada do pátio principal, autorizado prosseguir até o portão 03. Ok, Kilo, agradeço. Alfa Yankee X-Ray, me escuta? Me escuta. Autorizado início do reboque, reporte através do portão 62. Melhorou. Confirma como recebe agora, chama 6251. Agora 55. Sente. altitude, velocidade na posição CAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1019. Pode se estabilizar. Confirme aí, você foi pro liderar o nave na 70 para chamar de estabilizar? Afirmativo, está autorizado ILS, cancelada a inscrição de altitude e velocidade na posição ITAP. Reporte estabilizado. Só para estar autorizado, o seu ILS para o liderar reportará estabilizado livre da resistência. Liderar o 997. Contra-reformador, bom dia, China 6251. China 6251, contato radar agrícola e suba via saída da ELTA, 660. 660, via saída da ELTA, 6251. Como foi Leda do presente? Leda, 6251. Acionamento portão 1 ou 0, reporte táxi. Autorizado, reportará para o táxi.